Vou lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu? Mandaram matar o rei dos judeus. Por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Mas ouça, a história não termina assim, pois nesta história tem final feliz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, foi ao inferno e a chave tomou. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar.